infelizmente, em princípios de guerra, não é? E já está muitas coisas a acontecer, infelizmente. Então vamos ficar com Carlos Soutelo, Entrei na Casa de Deus. Vamos escutar, fiquem bem, até já. De amor que o mundo tem, um jovem falhado, todo armadilhado, que não quer o bem. Os grandes chefões mandam os aviões e rebentam em guerra. A criança a pagar, afogada no mar, com os erros da terra. Entrei para rezar que não volta a falhar, traz ao mundo união. Que a criança sorria de noite e de dia com amor e pão. Entrei para rezar na casa de Deus, para o mundo mudar e o homem acalmar debaixo dos céus. Pela criança com fome, que morre afogada no mar enganada pelo erro do homem. Diz que mulher na estrada causa menos acidentes. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo é a mulher. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo é a mulher. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo é a mulher. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo é a mulher. Ora, muito bem, 14 horas e 17 minutos. Espero que estejam a passar uma boa tarde na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, então, eu à volta das 15 horas vou dar a minha receita da avó. Vai ser rabanadas com o pão que sobra de um dia para os outros. É bom para aproveitar, porque estamos em tempo de guerra, temos que aproveitar tudo e não sabemos o dia de amanhã. Então, vamos ficar, hoje somos o 9 de março de 2022, e muito bem. Ora, então vamos continuar com Carlos Soutelo, Minha Pombinha Branca, que é Pombinha Branca que leve e traga paz para todos nós neste mundo, que estamos a passar muito mal. Ora, então, Minha Pombinha Branca que leve e traga paz para todos nós, que assim seja. Amém. Eu do jardim, a pomba branca a passar, parecia falar para mim. Lá no céu e ao longe dela, um recado lhe mandei. Minha pombinha tão bela, eu desta forma lhe falei. Oh, minha pombinha branca, para além do mar. Oh, linda pombinha branca, volta aqui ao meu abrigo. A minha saudade é tanta, traz o meu amor contigo. Brilhar, tratava eu do jardim, a pomba branca a passar, parecia falar para mim. Lá no céu ao longe dela, um recado lhe mandei. Minha pombinha tão bela, eu desta forma lhe falei. Minha pombinha branca, que vai no céu a voar, dá um recado ao meu amor, que está para além do mar. Oh, linda pombinha branca, volta aqui ao meu abrigo. A minha saudade é tanta, traz o meu amor contigo. muito bem, 14 horas e 22 minutos. Uma continuação de uma boa tarde na companhia da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, aqui vou passar, como no domingo foi o dia das avós, e eu vou ter a oportunidade de passar aqui uma musicazinha da minha parte para todas as avós espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Eu também sou avó, graças a Deus. E então, para elas... Ora bem, para elas, um mundo novo, minha avózinha, até já. Ora, muito bem, 14 horas e 28 minutos. Ora então, eu aqui, como ontem foi o 9 de março, o dia de, 8, desculpem lá, 8 de março, Dia Mundial da Mulher, eu então, para todas as mulheres espalhadas pelos quatro cantos do mundo, aqui vai Claude François, Toutes les femmes sont belles. Para todas as mulheres que estão à escuta da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Então, vamos ouvir. É para vocês todas. Toutes les femmes ont un sourire qui parle au cœur. Quelque chose qui ressemble à du bonheur. Certaines ont des prix de beauté et d'autres n'en auront jamais. Car la beauté de l'âme reste cachée. Toutes les femmes sont belles. Contigo amar e ser feliz. Passear contigo, amar e ser feliz. Passear contigo, amar e ser feliz. Mas que importa que se diga que amar assim é brincar. Vem amor, vem passear. Passear contigo, amar e ser feliz. Passear contigo, amar e ser feliz. Mas que importa que se diga que amar assim é brincar. Vem amor, vem passear. Passear contigo. Muito bem. Ora então, eu tenho aqui mais uma dedicatória da parte do Sr. José, para sua esposa, seu filho e para todas as pessoas, suas famílias e para todas as pessoas amigas espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Ora então, ele pede uma música que é Esta Mulher Só Ralha. E ele hoje não está contente com a esposa. Esta Mulher Só Ralha, ela se calhar hoje não está muito contente com ele também, com o Sr. José. Pronto, ora, um beijinho muito grande da minha parte para a sua esposa e uma boa continuação de uma boa tarde. E então vamos ficar com a música Esta Mulher Só Ralha. Até já. Esta mulher só ralha, ralha, ralha, por tudo e por nada, por tudo e por nada. Esta mulher só ralha, ralha, ralha, nunca está calada. Esta mulher só ralha, ralha, ralha, por tudo e por nada, por tudo e por nada. Esta mulher só ralha, ralha, ralha, nunca está calada. Agora é minha mulher. Eu digo-lhe que sim, mas não paro de beber. Esta mulher só ralha, ralha, ralha, por tudo e por nada, por tudo e por nada. Esta mulher só ralha, ralha, ralha, nunca está calada. Esta mulher só ralha, ralha, ralha, por tudo e por nada, por tudo e por nada. Esta mulher só ralha, ralha, ralha, nunca está calada. Thank you.

Estou a sentir que estás toda perfumada, aquela pele bronzeada que me faz enlouquecer. E nos teus braços vai ser só felicidade, vou matar esta saudade que tenho de te ver. Eu estou perdido, apaixonado, estou que estou. Estou a morrer de saudades dos beijos do meu amor. Eu estou perdido, apaixonado, estou que estou. Estou a morrer de saudades dos beijos do meu amor. Eu estou perdido, apaixonado, estou que estou. Estou a morrer de saudades dos beijos do meu amor. Eu estou perdido, apaixonado, estou que estou. Estou a morrer de saudades dos beijos do meu amor. Esta saudade já me está a magoar. Meu amor, eu vou voltar, estou louco para te ver. Eu vou chegar, vou-me atirar nos teus braços. Meu coração está em pedaços de saudades de te ter. Estou perdido, apaixonado, estou que estou. Estou a morrer de saudades dos beijos do meu amor. Estou perdido, apaixonado, estou que estou. Estou a morrer de saudades dos beijos do meu amor. Ora, muito bem. Ora, então, são 14 horas e 46 minutos e 50 segundos. Muito bem. Ora, então, espero que estejam a passar uma boa tarde na companhia da Rádio Arcanciel 96.2. Eu agora, da minha parte, para todas as mães do mundo. Uma mãe sofre todos os dias sofre. É com as filhas, com os netos, com os filhos, com os netos, com os bisnetos, com os tataranetos e com aquelas pessoas mais próximas de família. Uma mãe sofre sempre. Ora, então, vamos para elas. Eu vou passar aqui anjinho. Obrigado, mãe. Muito bem. Então, para vocês todas, mães, espalhadas pelos quatro cantos do mundo, aqui vai esta música para vocês. Vou abrir meu coração para o povo que me escuta. Muito bem. 14 horas e 52 minutos e 55 segundos. Ora então, agora vamos ficar aqui com Augusto Canário. Augusto Canário, Popó da Namorada. Ora vamos lá então. Até já. Desculpem lá que eu enganei-me. Vai ser o Toy que vai estar connosco em São João de Belão, sábado, a partir das 9 horas da noite. E estejam lá todos para alegrarmos a festa e passarmos uns bons bocados para esquecermos a tristeza que trazemos connosco. Ora então, vamos ficar com o Toy. Até já. Desse mal que há em ti. Foi veneno que bebi. Foi difícil curar-me, reconstruir-me, atuar, resistir. Eu sei que devo obedecer ao coração. É tão difícil resistir a uma paixão. O olhar penetrante que me cativou. Mostrou-me o caminho para onde vou. Não te conheço, mas não consigo resistir. Vou e não penso no que vem a seguir. Enfeitiçado, sem saber se és infiel. Sigo a teu lado, para o quarto do motel. Quero apertar, sentir, juntar até fundir. Tu e eu, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Apertar, sentir, juntar até fundir. Tu e eu, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Depois de saber das tuas velhas paixões, consigo entender essas desilusões. Procuras o caminho errado para esquecer alguém que no passado só te fez sofrer. Serei apenas motivo para diversão. Horas pequenas, intensas de paixão. Sinto-me usado, mas não desisto de mudar. Esse meu lado que desistiu de amar. Quero apertar, sentir, juntar até fundir. Tu e eu, ai, ai, ai. Não é só mais uma conquista. Publica no teu Insta esta felicidade de encontrar a verdade. Sentir os batimentos, felizes os momentos que apagam a saudade. Que apagam a saudade. Oh. Quero apertar, sentir, juntar até fundir. Tu e eu, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quero apertar, sentir, juntar até fundir. Apertar, sentir, juntar.

Lille, 96.2. La FM en couleur. Da angústia desta vida, minha terra, meu torrão, rico berço onde nasci, Portugal, minha nação, o meu coração vive sempre em ti. Tu és português, eu sou teu irmão, corre-nos das veias, sangue da nação. Ora, muito bem. Ora, então, eu vou dar a minha receita da avó, das rabanadas, à moda da avó. Ora, então, nós temos, compramos todos os dias pão. Por vezes, toda a gente compra pão todos os dias. Bom, e então, quando sobra pão, muitas pessoas pegam nele, se tiver animais, dão para os animais. Se não tiver, deito para o lixo. Não pode ser. Então vocês pegam, por exemplo, sobrou um meio cacete ou um cacete, ou como vocês comprarem, normalmente é de cacetes, daquelas baguetes que nós compramos, falando em francês. Então compramos uma baguete de pão, sobrou meia baguete, nós pegamos, se somos dois ou três, comemos bem meia baguete, se for das grandes. Fazemos umas rabanadinhas, pegamos no pão, partimos mais ou menos em 2 centímetros de largura. Mas, de preferência, com uma faca de serralhas, que é para não amassagar, cortá-lo ali direitinho, lentamente, com a faca de serralhas, para ficar aquelas rodelinhas bem arranjadinhas. Quanto mais recesso, até melhor. Também não pode passar aí 3, 4 semanas. Por menos de uma semana, é tudo bom. E aquece um copo bom de água, depende da quantidade que vocês vão fazer das rabanadas. Mas se for para meia baguete de pão, basta um quarteirão de água. Então, pego na água, ponho a ferver um bocado de água. Depois pego nela, deito-na num copo. Num copo, numa bacinha ou num prato, como vocês preferirem. E deitam lá açúcar, louro ou branco, como vocês desejarem e quiserem. E de seguida, bom mexer, diluir bem a água com esse açúcar, duas colheres de açúcar. E doço aquela água bem docinha, com um garfo, uma colher, mexe, e quente, não é? Claro, como eu disse, pô-la a ferver. E depois, bom mexer o açúcar, e depois, de seguida, ao lado, um prato, ou uma terrina, ou uma travessa, como vocês quiserem, com 2 ovos bem batidos lá dentro, tão bem. Vai lá. E depois, de seguida, tenho tacho ao lume com óleo. Normalmente, os fritos é com óleo. Da preferência que vocês quiserem. Girassol, fula, como vocês quiserem. Estou a fazer um bocadinho de propaganda aos óleos também. Pronto. E então, quando ponho a ferver no tacho, cobre bem o fundo com o óleo, bem coberto, mais ou menos 1 centímetro de óleo no fundo do tacho. Deixam ferver e pego nas rabanadas, que já estão cortadinhas, não é? Como eu disse, e vão passá-las na água doce. E de seguida passam-nas no ovo mexido. E o óleo já está a ferver, põe-nas dentro do tacho. Uma a uma, água doce. Passa depois, mas virá-las bem, que entra a água lá para dentro, não é? Dei-lhe o tempo para elas entrarem, mas também não as deixar relar. Se tiver muito tempo na água, elas começam a desfazer. Então, passo no ovo e deitam para o tacho, não é? Pronto, e deixam-as alourar a seu gosto. Gosto delas mais alouradinhas, deixam estar mais um bocadinho, vão vendo, de um lado e do outro. E depois vão polvilhá-las, depois de fritas, não é? Preparadas, da travessa, vão polvilhar o fundo da travessa primeiro, com açúcar e canela, ou mel. E também pode pôr um bocadinho, se deitar com mel por cima delas, em vez do açúcar, pode também polvilhar um bocadinho de canela, não tem mal nenhum. Depende do gosto, porque a canela é um produto que nos faz muito bem para a saúde. Tem muitas funções para a nossa saúde. Ora então, estão prontas para comer. Quando estiver preparadas, quentinhas, é uma maravilha, porque agora está muito frio e faz muito bem para as constipações. E vamos continuar com a boa disposição aqui na onda da Rádio Arcanciel 96.2. Continuar uma boa tarde. Até já. Aqui comigo somos amigos, para que se envergonhar? Eu sou o mesmo do passado no presente, minha história nem precisa te contar. Esta aliança em seu dedo tem meu nome, vê se recorda as juras que você fez. E se quiser chorar, misture com meu pranto, mas nesta noite quero tê-la outra vez. As alianças que enfeitam nossos dedos guardam segredos que ninguém pode saber. Somos amigos apesar de tantas brigas. Beba comigo, ainda gosto de você. As alianças que enfeitam nossos dedos guardam segredos que ninguém pode saber. Somos amigos apesar de tantas brigas. Beba comigo, ainda gosto de você. Tirou de mim você que eu tanto queria. Por isso hoje ando triste pelas noites, apaixonado, afogado na boemia. Até as pedras que são pedras se encontram. Nos encontramos nesta linda madrugada. Beba comigo e me abrace com ternura. Pois me deixe sem adeus, sem dizer nada. As alianças que enfeitam nossos dedos guardam segredos que ninguém pode saber. Somos amigos apesar de tantas brigas. Beba comigo, ainda gosto de você. As alianças que enfeitam nossos dedos guardam segredos que ninguém pode saber. Somos amigos apesar de tantas brigas. Beba comigo, ainda gosto de você. Muito bem, ora então, vamos na onda da Rádio Arcanciel ali até aos lados de Paris. Para o Sr. José Guimarães, sua esposa, seus filhos e todas as pessoas amigas que o conhece. Ora então, ele pede para lhe passar a música do José Malhoa. E para todo o auditório e para todos os animadores, o meu muito obrigado. Ora então, vamos escutar José Malhoa. Até já. E sou

te jamais. Pois tenta tudo por tudo para que eu me sinta bem. Às vezes mete a mão na minha cana para me ajudar também. Porque eu desabafei com o meu amor. Ora então, são 15 horas e 20 minutos e 56 segundos. Ora então, eu hoje vou passar aqui a música dos parabéns, que é para um irmão meu, Manuel Pinheiro, que está hoje de parabéns, 9 de março, muito bem, e que completa mais um ano de aniversário. Ora então, para ele os meus parabéns, para toda a sua família, esposa e filhos, e toda a sua família, que lhe desejam todos um dia muito especial do seu aniversário. Ora, então vamos ficar com o Trios Boémios, os parabéns. Parabéns, irmão. Parabéns, parabéns, parabéns.

vai ser para todos os heróis que, para todos aqueles condutores internacionais que estão aí para a zona da guerra, para Mode trazerem todos para o nosso país, para lhe dar todos os auxílios e aqueles que transportam os bens alimentares donativos para esses países, para que eles tenham muito boa viagem a ele e a todos os profissionais, todos os homens que lutam pela paz. Ora então, vamos escutar esta música toda para eles. Confuso. peço perdão, eu quero lhe pedir para mudar para a paróquia dela. Eu quero mudar de paróquia, já não sei viver sem ela. Eu vou para paroco dela, quero ir para paroco dela. Eu quero mudar de paróquia, já não sei viver sem ela. Eu vou para paroco dela, quero ir para paroco dela. Desde criança eu tinha um desejo, ser padre sempre foi o meu sonho. Na igreja ajudava sempre à missa, acreditava num futuro bem risonho. De rapaz novo fui para o seminário, porque essa era a minha vocação. A vida de pároco é santa, todos dizem e com muita razão. Já ordenado na minha paróquia, sou um pároco atento e feliz. Mas acontece que na paróquia vizinha é o diabo ando a meter o nariz. Senhor Bispo, eu sou um ser humano, estou confuso, nunca vi mulher tão bela. Peço perdão, eu quero lhe pedir para mudar para a paróquia dela. Eu quero mudar de paróquia, já não sei viver sem ela. Eu vou para paroco dela, quero ir para paroco dela. Eu quero mudar de paróquia, já não sei viver sem ela. Eu vou para paroco dela, quero ir para paroco dela. Eu quero mudar de paróquia, já não sei viver sem ela. Eu vou para paroco dela, quero ir para paroco dela. Eu quero mudar de paróquia, já não sei viver sem ela. Eu vou para paroco dela, quero ir para paroco dela. Muito bem. Ora, 15 horas e 37 minutos. Ora então, eu vou passar aqui o hino de Portugal, cantado por nosso saudoso Huberto Leal, que é para todos os profissionais de saúde, para que eles, que são eles os sempre da linha da frente, para espalhar-se por esse mundo adiante, para nos dar a vida, ver se conseguem salvar vidas. Ora então, por todos aqueles que lutam pela paz no mundo, por todos os profissionais, seja qual for o setor, brigadas de trânsito, paraquedistas, todo mundo a lutar pela paz. Ora então, pela paz no mundo, para que Nossa Senhora nos traga a paz, que é aquilo que nós todos precisamos. Que eles tenham muita força e muita coragem, que o anjo da guarda os proteja a todos, que lutam por todos nós. Então, vamos ouvir. Até já. até o último segundo, sempre a acreditar. E heróis do mar, ninguém nos vai vencer, todos unidos pela pátria, vamos gritar. Orgulho em ser português, os quatro cantos do mundo, vamos campeões, mais uma vez. Orgulho em ser português, os quatro cantos do mundo, vamos campeões, mais uma vez. Vamos Portugal, há milhões a sofrer, para juntos fazermos história, coragem e ambição, povo valeu, vamos para a vitória, estamos juntos, nós somos seleção. Sozinho avançamos contra tudo e todos até a final, levantar novamente o esplendor de Portugal. Orgulho em ser português, os quatro cantos do mundo, vamos campeões, mais uma vez. Orgulho em ser português, os quatro cantos do mundo, vamos campeões, mais uma vez. Vamos Portugal, há milhões a sofrer, para juntos fazemos história, coragem e ambição. Ora, 15 horas e 45 minutos. Então, uma boa continuação na onda da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, então, vamos ficar aqui com Em Fátima, Rezei por Ti. Esta é para todos os doentinhos espalhados pelos quatro cantos do mundo, para todos aqueles que estão nas salas de cirurgia, que estão para ser operados e que já foram, para que tudo lhe corra bem, tudo das melhores forma, com Nossa Senhora, que proteja todo mundo, esta peste que agora também estamos a atravessar, atravessamos, já estamos metidos noutra, com a guerra. Ora então, Nossa, em Fátima, rezei por ti. E para todo o auditório, para todos os animadores, para todo mundo, todos nós precisamos da Nossa Senhora, que ela nos cubra a todos com o seu divino manto. Ora então, vamos escutar. Até já. Tchau. Que assim seja. Amém por todos nós. Ora, então vamos continuar com a boa música e a boa disposição. Fiquem bem, até já. Thank you. assim estou, cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido de vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia. Vos espero marcarmos um rendezvous todos sábado à noite em São João de Balão, na Sala de Montição, para assistirmos ao Baile da Primavera com o Toy e passarmos lá uns bons momentos, todos na companhia uns dos outros. Ora então, para nos divertir um bocadinho e esquecer certas coisas que a gente vê por esse mundo além. Ora então, até lá, uma boa continuação e até para a semana, se Deus quiser, cá estarei. Da organização numa conferência.